Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central.

o tempo vai te convencer. E um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. As canções imortais. Foi assim. Tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez.

Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central. Feel your halo, pray it won't fade. Oh, your halo, halo, feel your halo.

músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Where there is canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Sometimes it's all the big stuff.